5837 aos 14. Alfa e Kilo Pátio 3, a infraero indicou posição 9. Alfa, Kilo Pátio 3, posição 9. Obrigado, uma ótima noite. 5837. Torre, o Bono 024 para o presidente. Está livre, chame para o táxi no 024. Voo 1805. Voo 1805, complete final, torre 186, bom pouso. 186, obrigado. Torre de Salvador, boa noite, voo 1805, está uma milha para o externo, contém embaixada e travado. Voo 1805, muito boa noite, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 11 nós. Livre pouso 805. informe para o táxi com o anônimo a bordo, autonomia 4 horas, com o caminhão. 74 livre até o ponto de espera, altimento 63, reporte pronto. 74 livre até o ponto de espera, semana pronto. 8.05, solo 2.1, taxi via Alfa, Índia, portão 3. Alfa, Índia, 0.5, bom, 8.05. 1.074, Alinda, cola pista 10, vento 1.40 graus, 1.09. Essa linha é cola da 1.0, boa, 1.074. Bono 643, oceano identificação, autorizado chegada bom, fidência para 4 mil pés, o ajuste padrão 1300. 1074, decolado aos 24, chame controle, bom voo. Controle 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 1074, cruzando 2000 pés. Gol 1074, contato radar na decolagem, sua para 360, saída da El. É, tirada El, gol 1974 para 360. 413, tinha desvio à direita, essa informação. Sim, só pode desvio para o de Pelon, o número 643. Voo no 606, sem identificação, autorizado chegada Mari. Da presente, voo ITAP, para interceptar a chegada. Em descida agora para 3 mil pés, ajuste padrão. Na proa de ITAP, livre da restrição de altitude na posição ITAP, voo no 606. Se a gente confere, chame o centro agora, 1251, na alternada no 3325, bom voo, voo 074. 3325, uma boa noite. Voo no 643, desça para 2.000 pés, o ajuste padrão. 2.013, 1.643, está retornando para o Floripa. Gente, voo no 643, tem condições da presente com a Duna? Tem ativo, foi de Duna, voo 643. Gente, nesta proa autorizado interceptar o localizador, reposto estabilizado, livre elétrico, voo no 643. Pode estabilizado, voo 643. Bom dia, TAM 3226, a senhora de identificação, autorizado chegada Mari, desce, mantém o nível 050, TAM 3226. Ok, 370 para Natal, autorizado via pêndulo 10, decola da pistão 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, controle 199, décima 8, responda 5434. Autorizado, é o 1-0, que na pista de Zipar, 3226, autorizada por hoje, TAP. Voo no 643, completo final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado, Maraca. noite, Gol 643, vai passar acima, levante a vara, pistão no 0. Gol 1643, pouso autorizado, pistão no 0. Aventou no 30 graus, na verdade. Pistão no 0, Gol 643. Uno 606, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, livre LS, reporte estabilizada. Livre LS para 2 mil, é para estabilizar no 606. Após etapa, desça para 2 mil pés, ajuste padrão. T3 no solo aos 4-0, libera a direita, táxi de alta, Juliette, portão 6200. 226, controle Salvador. Após etapa, desce para 2 mil, ajuste padrão, obrigado.